se preparar pra te receber, irmão. Falo do arrebatamento, da chegada lá no céu, porque em breve este povo vai morar além do véu. Eu vou subir, e lá vou morar. Já quero entrar gritando: Santo, Santo é Jeová. É Jeová, com a chegada da igreja, os céus em festa estará, os anjos se preparam pra ver a noiva chegar, os querubins cantando glória, e os arcanjos também, os serafins dando Jeová. Pense um pouco neste dia, quão glorioso há de ser quando o Pai Jesus Cristo lá no céu te receber. Será muito glorioso ver Jesus face a face, pois prostrado aos seus pés, quero estar sempre em seus braços. Eu vou subir e lá vou morar. Já quero entrar gritando: Santo, Santo é Jeová. Jeová.